ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, apresentação Luiz Augusto Golo. Bom dia para você, hoje é segunda-feira, dia 19 de maio, o Tema Livre está entrando no ar e nós vamos abrir essa semana tratando de movimento grevista, movimento de organização popular, insatisfação manifesta nas ruas, em resumo, todo esse caldo de cultura que nós estamos vendo, não na imprensa, mas estamos vendo quando nós saímos de casa e vamos para o trabalho ou vamos para as nossas atividades, e nós vemos nas ruas. Infelizmente, a imprensa não dá o devido espaço, devida atenção a essas manifestações. Aqui conosco, Márcio Ferreira, que é jornalista, professor do curso de comunicação da Veiga de Almeida e mestrando em sociologia pelo IUPERJ. A Andréa Fetzner, que é professora do Departamento de Didática e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Unirio e também da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, quer dizer, essa Unirio mesmo, né? E o Carlos Eduardo Martins, professor do Departamento de Ciência Política da... onde é isso? UERJ? UFRJ. Essa questão, nós vimos tratando dessa questão já há algum tempo, porque desde que houve aquela manifestação relâmpago dos garis no Carnaval, que eles fizeram uma paralisação e vitoriosa e conseguiram um aumento salarial de 37%, que é uma coisa altamente significativa se você pegar o que estão conseguindo as categorias aí depois em seus dissídios, em suas brigas. Os garis com esses 37% chegaram a pouco menos de um salário mínimo e meio de piso salarial, o que mostra, dá uma ideia pálida do achatamento salarial não só dos garis, mas de todas as categorias. Os professores também estão em greve e, mais uma vez, no ano passado já reclamavam desse achatamento e vem reclamando todos os anos. Os médicos também reclamam do achatamento. Todo mundo reclama que está ganhando pouco, porque realmente, historicamente, o Brasil, principalmente depois do golpe militar, 64, ele veio sofrendo esse achatamento salarial de todas as categorias. É esse assunto que nós vamos tratar, mas de uma forma até acadêmica, porque estamos aqui com três professores, para nós termos uma visão, darmos ao ouvinte uma visão mais contextualizada e não ficar naquela particularidade dos garis, ou dos professores, ou dos rodoviários que entraram em greve agora também, que é outra situação também terrível, a dos rodoviários, em resumo. Nós vamos começar por aí. E eu vou começar, então, com a pedagoga, que é a Andréa Fetzner. Essas greves se aprende na escola, Andréa? Porque também os alunos secundaristas não estão encontrando ambiente dentro das escolas públicas e privadas do estado do Rio de Janeiro e do município também, mas os secundaristas são estaduais, né? Para apresentarem as reivindicações, para entrarem nas salas de aula e fazerem as denúncias de que não estão sendo cumpridas as suas conquistas de meio passe, de passe livre estudantil no fim de semana, em resumo. E isso também influi, é curioso você ver que os professores que estão na rua fazendo greve, exercitando um direito democrático de reivindicar melhoria salarial e melhoria de trabalho, impede o aluno de fazer o mesmo dentro da sala de aula, que ele não é salário, mas é benefício direto que eles têm com as passagens. Bom dia, Andréa. Como é que você vê isso, hein? Bom dia, Golo. Bom dia, Márcio, Carlos e ouvintes. Tua pergunta é muito interessante, né? Essas greves se aprendem na escola. Depende da escola, né? A política se aprende na escola, qualquer que seja ela. porque a escola, enquanto um espaço que a criança e que o adolescente, que o adulto, né, estão ali convivendo e fazendo parte da sua vida, é eminentemente um espaço político, e ali se aprende política. Agora depende da escola, quer dizer, aquela escola que os alunos se sentam um atrás do outro, aprendem a copiar e a competir nos testes para ver quem se sai melhor no final, aprende um tipo, né, de comportamento político, que é individualista, que é, é cada um por si mesmo, que é não contestar aquilo que lhe é proposto na escola, né? Agora, existem experiências e existem escolas que se fazem democráticas, que são escolas onde a organização da escola é discutida com os estudantes. Isso existem escolas públicas, né, também, que fazem essa proposta pedagógica e que se organizam, então, com base na capacidade de discutir diferentes argumentos, de elaborar sua própria posição, de se organizar em termos daquilo que lhe seja prioritário, né, para os estudantes, para os professores, porque a escola não é um espaço só de estudantes, também é uma relação ali, né, viva entre professores e estudantes. Então, depende da escola, depende do que se aprende na escola, né? E na sociedade, da mesma forma, me parece, né? Quer dizer, o que a nossa sociedade está nos ensinando nesse momento, que eu acho que não é um momento só brasileiro, eu acho que é um momento internacional, né, de questionamento das representações, de um certo esgotamento do Estado, ao meu ver, pela subordinação desse Estado às grandes empresas, né, e corporações que acabam mandando nesses Estados. Então, o Estado se esgota na sua capacidade de gerar políticas que sejam de afirmação de uma sociedade democrática, né? E também dos próprios sindicatos que representam tanto professores como outras categorias, né? Quer dizer, a crise da representação, ela pode tanto ser vista por parte de um esgotamento do Estado, como também por parte de um individualismo exacerbado, né? Quer dizer, cada um pensando no seu primeiro. Então, eu acho que são vários fenômenos aí que estão tão diretamente incluídos nisso. Acho que a escola, ela batalha nessa luta também, quando ela faz o seu projeto pedagógico, quando ela organiza a sua sala de aula, quando nós, professores, né, nos propusemos a fazer isto ou aquilo no ensino, né? É verdade. Ô, Carlos Eduardo, você sabe que, Carlos, essa crise da representatividade, ela ficou muito manifesta em junho do ano passado, quando os movimentos na rua rejeitaram as bandeiras políticas, porque os partidos tentaram infiltrar naquelas manifestações reivindicações outras. Eram reivindicações contra cotas ou a favor de cotas, ou, em resumo, reivindicações que não eram as reivindicações legítimas das ruas. Essa crise da representatividade política, ela vem se manifestando e deve se manifestar também agora em outubro nas eleições. Paralelamente a isso, você tem uma crise da representatividade que a Andréa falou, que é desse modelo, na verdade, que está se esgotando, esse modelo do mercado absoluto, o mercado senhor absoluto do Estado e ditando. E nós chegamos a um paroxismo agora com a Copa do Mundo. As pessoas estão vendo, as pessoas mais simples, as pessoas que não têm qualquer noção teórica do que nós estamos falando, elas estão vendo na prática que quem está mandando é a FIFA. O pessoal da torcida do Alzirão, na Alzira Brandão, não pode usar a expressão que sempre usou: o Brasil, Copa do Mundo, Alzirão, Copa do Mundo, porque isso pertence à FIFA, portanto é o mercado mandando. Como é que você vê esse momento? Essa é uma Copa onde o povo brasileiro está se tornando estrangeiro dentro do seu próprio país, né? Porque é uma Copa onde há financiamento público. Não adianta o governo dizer que os recursos não vieram do orçamento, mas vieram do BNDES, vem da Caixa Econômica, vem do Banco do Nordeste, vem do orçamento dos governos estaduais. Então, é uma Copa onde houve financiamento para a construção de arenas que tem um objetivo completamente diferente da Copa de 1950. Na Copa de 1950, nós construímos o maior estádio do mundo. Agora, nós financiamos a redução da capacidade do Maracanã. No Maracanã cabiam 200 mil pessoas, agora no Maracanã cabem 78 mil pessoas. Né? Um estádio que encolheu. e diversas outras arenas encolheram em relação às estimativas que se faziam de público pagante nos anos 50, evidentemente com o objetivo empresarial de elevar dramaticamente o preço dos ingressos, então a população excluída do acesso à Copa do Mundo, porque não pode pagar os preços, e a ideia, evidentemente, é vender o resto por pay-per-view. Então, esse é o modelo, né? Só vai ao estádio quem pode pagar um ingresso caríssimo. Há mínimas cotas, né, que, evidentemente, compõem uma parcela do estádio muito diminuta para dar acesso a algumas pessoas sem maior poder aquisitivo, mas que não representam efetivamente nenhuma parcela significativa do estádio. E de outro lado, quer dizer, a ideia é vender, não é, por pay-per-view, o acesso ao estádio, não é? Então, quer dizer, esse é um modelo extremamente excludente, não é, que está se criando no país. Uma série de medidas de segurança estão sendo implementadas no país e que são violadoras, inclusive, dos direitos constitucionais mínimos da população. Eu menciono aí, por exemplo, a ocupação do complexo da Maré por forças policiais e militares com mandato de busca coletivo. Simplesmente um juiz deu um mandato de busca e apreensão de domicílio contra uma comunidade. Uma coisa que só seria possível em estado de sítio, quer dizer, nem no estado de defesa é possível, se estabelece durante pleno regime democrático um mandato judicial de busca e apreensão contra 120 mil pessoas que não têm indícios criminais. Então, efetivamente, é uma situação de exclusão de direitos ao consumo, de direitos sociais, direitos políticos, e tudo isso em contradição com uma base tecnológica que, na verdade, impulsiona a interação, impulsiona a democratização, que se manifesta, por exemplo, na internet. E, portanto, muita desse desafio que se faz nos movimentos sociais a certas aos sindicatos, por exemplo, vimos aqui no caso dos garis, o sindicato sendo desafiado pela base. Vimos agora no caso dos rodoviários, o sindicato sendo desafiado pela base, porque isso revela uma capacidade própria de organização da população através de outros instrumentos, como, por exemplo, a internet. Não adianta, por exemplo, a juíza aqui do nosso estado, também com uma decisão de fundamento constitucional duvidoso, proibir que quatro lideranças dos rodoviários atuassem em favor do movimento grevista, simplesmente foram impedidos. O que na história é absolutamente ridículo, porque eles nem precisam estar fisicamente lá, eles podem passar um SMS, eles podem entrar numa lan house e mandar uma mensagem. Quer dizer, uma pretensão autoritária completamente ridícula e que não tem fundamento constitucional e que vai contra a realidade material que nós estamos vivendo, que é uma realidade de profunda interação. Então, acho que esse mal-estar que se revela na sociedade brasileira, que ainda não tem uma forma política de canalização, exatamente por essa razão que você indicou, Louro, a crise da representatividade. Infelizmente, quer dizer, nós temos aí no Brasil, quer dizer, um partido que foi o caudal das manifestações de oposição da população brasileira contra as oligarquias, que é o Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores, ele se colocou como o braço esquerdo do establishment brasileiro, né? Um partido que, na verdade, não faz uma política tão diferente assim em relação à que era praticada no governo anterior. Tem alguma diferença, a política de renda mínima, há uma política externa mais interessante, mas a verdade é que nós pagamos ainda do orçamento a maior parte dele para amortizações e pagamento de juros. Essa é que é a verdade. Não é? É um partido que não rompeu com o monopólio do capital financeiro sobre o Estado. É um partido que não rompeu com o monopólio dos meios de comunicação pelas grandes empresas, não democratizou os meios de comunicação. Então, evidentemente, esse mal-estar não encontra um meio de canalização. Mas ele se revela, por exemplo, na queda de audiência, na queda de popularidade dos índices da presidente Dilma. A Dilma tinha, mais ou menos, até os protestos de junho, 70% de popularidade. Caiu para 35, 40%. E mantém-se nessa faixa de maneira estável. Possivelmente vá se eleger, porque o que se tem como alternativa à Dilma é o regresso a uma situação pior ainda da que se manifesta agora. Mas não se deve comemorar isso como um fato que demonstra o apoio da população brasileira ao governo e à maneira como seu Estado está sendo gerido. Como você diz aí, é dos males o menor, digamos assim. Aliás, alguém botou no Facebook, entendeu? Eu vou votar na Dilma pelo conjunto da obra e pela absoluta falta de alternativa, porque a opção alternativa é muito dolorosa, muito triste. Eu gostaria de puxar o que você falou da parte da comunicação, porque o Márcio Ferreira é professor e é jornalista e é professor dessa área, porque a comunicação, os meios de comunicação, nós temos visto isso ao longo desses últimos 2 anos, 3 anos, em que começaram a surgir as manifestações, não foram apenas em junho elas eclodiram de uma forma mais veemente, mas nós temos visto a omissão da mídia, quando não a mídia tratando os manifestantes como vândalos, como baderneiros, arruaceiros, e depois como manifestantes. Engraçado, mesmo manifestante no Egito, ele é manifestante. Aqui ele é vândalo ou baderneiro. Está quebrando o mesmo banco, é o mesmo banco multinacional que ele quebra lá e quebra aqui. Mas ele lá é outra coisa, é para a mídia. É, isso aí mostra também, Márcio, que no caso específico da Copa do Mundo, a mídia, ela é parceira, ela é sócia desse negócio. Por isso você vai ver a Copa pelo pay-per-view. Porque você tem que pagar para ver a Copa. E mais, a FIFA proíbe até a transmissão na rua. Ali da Copa você não vai poder ver. Quer dizer, em tese é isso que acontece. Embora o Eduardo Paes já tenha dito para as pessoas irem para a rua fazer, botar os seus telões e assistir, que é um incitamento à desordem do parte do prefeito, ou rompimento do contrato. Eu gostaria que você entrasse nesse aspecto, também desdobrando o assunto, e a partir da sua intervenção, vocês interviessem sem que eu tivesse que provocar, ok? Obrigado. Bom dia, Golo. Prazer estar aqui novamente contigo. Obrigado pelo convite. É sempre bom estar aqui no Tema Livre. Muito obrigado. Espaço que é uma emissora que faz parte de uma estrutura governamental, mesmo capenga, mas é uma forma da gente ter espaço para fazer determinadas críticas que a gente não vê nos veículos comuns, né? Então é bom estar aqui. Prazer estar com o André, prazer estar com o Carlos. Primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte: sou sindicalizado, faço parte do Sindicato de Jornalistas do município do Rio de Janeiro, desde a época de estudante, que o sindicato tem uma categoria chamada estudante pré-sindicalizado. Então, a minha história, estou com 46 anos, a minha história com o sindicato já vem aí há pelo menos 25, 27 anos, mais ou menos. Quando eu olho todo o caminho que a gente percorreu para chegar até aqui, em termos sindicais, né, que vão dando essas micro-indignações que se transformam nesses grandes movimentos, eu vejo, na verdade, que a gente perdeu o fio da meada, né? O sindicato, que sempre foi um dos grandes atores sociais de formação de opinião primária, que te levava à frente para uma opinião pública mais elevada, perdeu esse fio da meada. Eu lembro das greves de 1980, quando pararam o Brasil, as grandes greves do ABC. Eu lembro de uma greve de rodoviários na década de 1990, assim, uma coisa extremamente interessante: sem caminhão o Brasil para, e eles pararam o Brasil realmente. Lembro de paralisações de professores que foram paralisações em que o Estado se colocou como censor, a ponto de jogar bomba contra o professor. E agora a gente vive um momento extremamente interessante, que é essa crise de representatividade que já foi colocada pelos dois debatedores, onde o sindicato deixa de ser a figura central na intervenção entre o patrão e o empregado. E pequenos núcleos começam a surgir nessa questão, se colocando como uma outra voz. Me parece, na verdade, um canibalismo, né? O sindicato vem se canibalizando por conta de estruturas internas, umas legítimas, outras manipuladas, na greve dos rodoviários, e aí em que pese o que os rodoviários precisam ou não, mas é importante que a gente fale também que a pessoa que se coloca como interveniente ali desse grupo é ligada ao PR, é ligada ao ex-governador Garotinho. E tem interesses claros ali, na verdade, políticos. Queira dizer ou não, o movimento é justo. Quem incita o movimento, a gente tem que ver. Isso a população tem que saber. É ligada, assim, a outra pessoa. Quando a gente vê, na verdade, a greve dos garis, que houve aquela cisão entre o sindicato e os garis, existia sim ali por trás algum movimento que, na verdade, se traveste de sindicalismo, mas é um movimento político. Isso tem que ficar claro. E no meio disso tudo... Político partidário. E no meio disso tudo, a gente precisa entender qual é o papel da mídia. É a mesma mídia que na greve dos garis abre uma manchete de primeira página. Nós que somos da comunicação, nós sabemos muito bem qual é o impacto de uma manchete na primeira página, e que quando termina a greve, coloca uma chamadinha no canto direito da página, né, onde ninguém vai ver, onde ninguém vai ler. O mesmo impacto que é uma greve, né, de um gari que acaba com o bem-estar da sociedade, incomoda, né? A burguesia incomoda as oligarquias e incomoda quem está na andar de baixo. Ninguém quer lixo na porta da sua casa. Nesse momento todo mundo é igual, né? Nesse momento aparece lá em cima a manchete, né? Tem greve, pô, uma forma irresponsável, não pode deixar o lixo na rua. E quando acaba a greve? Com a vitória de uma categoria, a notícia ela vem aqui embaixo pequenininha. Então a mídia sim manipula, como a gente viu quando houve o movimento em julho do ano passado, da prisão de algumas lideranças que estavam por ali, inclusive a Sinin, que o Globo fez aquela manchete de primeira página, colocando o retrato de cada um deles e dando, adjetivando as pessoas de uma forma a levar a opinião pública a ter uma posição. E me parece que naquele dia, comentário ali interno no Globo, é que o Globo perdeu diversas assinaturas naquele dia, porque apesar de ser uma mídia ligada diretamente a essa direita brasileira, é uma mídia que a gente encontra algumas notícias interessantes e que tem um time de jornalistas lá dentro que condena o que acontece. Então, de um modo ou de outro, o que fica para mim, e nesse momento, o que a gente tem no Rio de Janeiro e no Brasil afora? Nós temos diversos movimentos grevistas. Temos diversos movimentos nesse momento. Os sindicatos metalúrgicos estão agora em negociação, os professores estão em negociação, os rodoviários estão em negociação, os agentes comunitários de saúde estão em negociação, os bombeiros estão com seus movimentos de aumento salarial. A gente viu uma convocação de uma greve geral de polícia agora para quarta-feira. Uma greve geral de polícias. A gente viu o caos que foi em Pernambuco, agora a greve de policiais em Pernambuco. E tem uma questão da estrutura, né? Quando o governo federal, por exemplo, e os governos, né, estaduais e municipais, para aprovarem seus orçamentos, precisam encaminhar isso até agosto para suas respectivas câmaras, o que acontece conosco, né, todos que estão aí com todas as categorias federais, por exemplo? O momento de fazer greve é o momento de maio, quando começa a negociação, e que vai se intensificando até forçar que um percentual maior disso seja referente ao salário, seja colocado no orçamento do próximo ano. Então, existe uma janela, quer dizer, existe uma estrutura que leva aqueles que são funcionários públicos a, neste momento, se mobilizarem para garantir o salário do próximo ano. E isso vai acontecer sempre quando você não tem... Até no caso dos professores federais, né? Até julho de 2010, nós não tínhamos problema, porque nós tínhamos uma política de reposição da inflação e recuperação salarial. Quando chega julho de 2010, isso acaba e ninguém avisa os russos, como a gente brinca, ninguém avisa os professores, né, de que isso não aconteceria, mas o que resultou naquela greve imensa, né, forte, do ano passado. Então, e agora as categorias, o que você vê na rua, né? Paralisação da Polícia Federal, você vê várias manifestações, né, que são dessas categorias, que são dos funcionários públicos, brigando por isso. Por outro lado, como você fala, eu acho que a crise de representação, ela não pode ser vista só... Claro que ela é muito mais forte quando você olha para os partidos políticos e para os sindicatos, porque são instituições representativas, né, que são questionadas por grupos. Mas e aqueles que estão falando no nome desses grupos? Representam a quem? Né? Porque na minha forma de ver, nós passamos por uma crise de representação que tem muito mais a ver com o sistema econômico que se globalizou e que se intensificou, né? Você tem hoje menos de 200 corporações aí mandando no mundo, e de outro lado um individualismo exacerbado. Nunca o capital de Marx foi tão atual. Né? Um individualismo, assim, cada um pensando, e as pessoas tomam, e é claro que se eu estou revoltada com meu salário, alguém vai lá me representar, eu estou um pouco me lixando se ele é do partido do garotinho, se ele é do partido, sei lá, da bancada evangélica, se ele é do que for, não me interessa. O que interessa é que ele está pegando o discurso fácil, que é aquele discurso que me toca. Né? E perigoso, porque isso é o que está acontecendo não só no Brasil. Né? Então, pega as pessoas que estão isoladas, estão pela internet se comunicando no Facebook, sim, mas estão isoladas, porque não há uma representatividade do seu pensamento, né? da sua forma de ver o mundo. Há um discurso isolado, fácil, né? Contra tudo e contra todos, e que num determinado momento me representa. Né? Eu acho que nós precisamos ter muito discernimento, não sei se é isso. Acho que nós precisaríamos ter uma forma. Acho que o governo Dilma, né, nos deixou sem conseguir avançar no fórum da mídia, né, no fórum da imprensa, nos fóruns criados para que a gente conseguisse mudar a forma de comunicação de massa no país e aí pudesse contribuir para uma formação política onde o sujeito, né, pode saber mais e tomar e formular a sua posição, a sua opinião. A gente acaba sendo levado, né, e numa dificuldade imensa de comunicação de ideias e de sentar e conversar, né? Isso a gente vê dentro dos sindicatos, inclusive, né? Sentar com quem pensa diferente, conversar e trocar ideia, né? Eu acho que, quer dizer, há um cansaço da população, mas exatamente com esse esvaziamento da política, não é? O que a gente observa é que a radicalização de posições na sociedade civil é muito mais drástica do que no espectro político partidário. Os escrachos contra, por exemplo, os torturadores, os que praticaram crime de Estado, partiram da sociedade civil. As manifestações em frente ao clube militar, protestando contra a comemoração do golpe, partiram da sociedade civil. Quer dizer, há um processo de radicalização muito maior na sociedade civil do que no Os quadro político. Os nichamentos também estão partindo, assim, da sociedade civil. Da extrema-direita. As manifestações de protesto, não é, de junho de 2013, congregaram também os extremos. Né? Você tinha uma população jovem que surpreendeu a Rede Globo dizendo a verdade é dura, a Globo apoiou a ditadura, gente de 15, 16, 17 anos, e que obrigou a Globo a fazer uma autocrítica antes dos outros meios de comunicação. Com suave, né? Suave. Mas pelo menos uma autocrítica. Quanto que, por exemplo, o Estado de São Paulo e a Folha fizeram, a pretexto, uma autocrítica, uma apologia ao golpe, dizendo que na época se justificava, etc. Pelo menos o Globo não chegou a fazer isso, mas ele foi instado, porque ele percebeu que estava perdendo prestígio. E continua perdendo. A verdade continua. É que a Globo e o Globo estão sendo esvaziados dia a dia, cancelamentos de assinatura. Muito. Há informações seguras de que o índice de audiência do Jornal Nacional está caindo vertiginosamente. E você vê o telejornal, esse noticiário, você vê que ele está perdendo consistência, porque ele está perdido editorialmente. Ele não sabe aonde é que está, onde é que ele vai se agarrar, qual é a tábua de salvação. É a negação do que ele sempre foi? É difícil fazer isso. Exato. Né? E curiosamente, quer dizer, desde quando a queda de popularidade da Globo se mostrou evidente? Desde 2003, justamente quando começou o governo Lula, justamente quando o PT entrou no governo. Quer dizer, mudou a sensibilidade da população. E a população espera mais desse governo do que ele está oferecendo. E exatamente esse excedente vem para as ruas. Esse excedente vem para as ruas sob a forma de um protesto social que busca uma direção que não está clara. Mas veja, não por só exemplo, isso. Que interessante, por exemplo, se nós olharmos, por exemplo, a questão dos sindicatos, né? Inclusive algumas reflexões que partiram de dentro do PT. Nós tivemos dentro do PT um intelectual, que agora já não é, curiosamente, passou para o PSDB, que era o Francisco Vefor, que foi durante muito tempo o intelectual do movimento sindical petista. O que o Vefor dizia? que o sindicato é ligado ao PTB, ligado nos anos 60 ao trabalhismo, era um sindicato pelego e que o verdadeiro sindicato era o sindicato que fazia da reivindicação econômica a sua principal reivindicação. Carta del Lavoro. Pois é. Mas veja, o sindicato dos anos 60, a CGT, por exemplo, a CGT teve uma atuação política fundamental. A CGT obrigou o Congresso Nacional a revogar o parlamentarismo. Obrigou o Congresso Nacional a fazer um plebiscito sobre o tema. Quer dizer, hoje em dia, o que a população exige é justamente o quê? Que as reivindicações econômicas não sejam limite, mas que as reivindicações econômicas se articulem a reivindicações políticas de discussão ampla do Estado brasileiro. Acho que essa é uma sede que vai participando cada vez mais do cotidiano da população brasileira, porque tem muitas questões pendentes desde a época da ditadura militar que nós não resolvemos. Agora, tem uma coisa, só um instantinho aqui, que eu queria observar, que parece que a sociedade brasileira, a opinião pública brasileira, que é tão manipulada pelos meios de comunicação, ela tem um viés conservador muito forte, muito arraigado. Então, eu vi manifestações, por exemplo, quando a presidenta Dilma anunciou o aumento de 10% no valor do Bolsa Família. Houve uma grita na internet, principalmente, das pessoas dizendo: ah, o aumento dos aposentados e pensionistas foi de menos de 6% e para o Bolsa Família é 10%. E as pessoas não percebem que 10% do Bolsa Família representam R$13. Que não é aumento, absolutamente aumento nenhum, na verdade. Eu acho, Carlos, que há um viés conservador contra qualquer transferência de renda, qualquer política. Eu também acho isso, eu queria intervir, você estava falando nesse sentido. A opinião pública brasileira, primeiro eu acho que ela não existe, existem opiniões, né? Não existe uma hegemonia assim que você possa dizer que a população brasileira agora está consciente ou pensa assim ou assado. A opinião pública brasileira é heterogênea, né? Quer dizer, existe uma direita conservadora que qualquer Facebook que você vai ler, os comentários de qualquer notícia sobre Bolsa Família, sobre aumento das vagas na universidade ou qualquer coisa assim, você vê o ódio social ali, né? Explícito. Então, acho que a nossa... naquelas manifestações de julho, você via cartaz, né? Quero bolsa para comprar meu carro, né? Você via também demandas que são de uma... Aí é que tá. Como é que a gente constrói uma sociedade? A gente, no meu entendimento, uma sociedade que vale a pena a gente viver, a gente constrói com conversa. A gente constrói conjugando, né, formulando opiniões, acessando informações, como a que você acaba de dizer, quer dizer, quando você tem oportunidade de mais amplamente discutir o que é o Bolsa Família e os seus valores, né, o que é a aposentadoria e poder discutir com mais conhecimento sobre o quanto as aposentadorias no Brasil não são rombo no orçamento brasileiro, não são. Quando você pode discutir isso para que a população possa ter acesso a esse conhecimento e possa, então, formular a sua posição? Né? Eu vejo ainda muito ódio social, né? E muita dificuldade de acesso à informação para que você possa formular a sua posição. Mas aí eu acho que, na verdade, voltando aqui para o campo da comunicação e tentando chegar na questão da interlocução desses atores, o que o governo federal fez agora em relação à Copa? Faltando um mês para a Copa, ele coloca o ministro Gilberto Carvalho fazendo roadshow pelo Brasil para explicar os benefícios da Copa. É pouco. Faltando um mês e 2 anos já nego falando contra a Copa, é pouco. Sim. O que falta com os movimentos sindicais? Falta chegar e falar com o público. A maioria das pessoas só conhece sindicato quando é demitido. Porque aí tem lá a interveniência da pessoa do sindicato. Lei, né? Por lei. Porque é obrigado a homologar. A homologar a demissão. Isso aí. Então, quer dizer, o sindicato também não dialoga. A falência do diálogo, que eu concordo contigo, André, perfeitamente, é uma falência das instituições. A sociedade mudou, individualizou, tem uma ferramenta poderosa nas mãos, que é uma ferramenta de interatividade, consegue fazer com que a voz reverbere. Antigamente essa voz só reverberava pelos meios de comunicação. Agora ele consegue fazer com que essa voz reverbere. Tá? E não tem, do outro lado, um preparo dos atores sociais que antes faziam essa ponte para ser essa voz de reverberação, dialogando com eles, de um modo geral. O sindicato não dialoga, o governo não dialoga. E quando há essa repressão do diálogo, quando essa repressão do diálogo, na verdade, explode no que a gente viu. Que começa na Europa, né? Esse movimento começa na Europa, o próprio Castells vai acampar com o pessoal no Ocupse lá na Espanha, depois nós temos o Ocupse lá nos Estados Unidos, todos eles contra corporações, a crise da Grécia, que foi fortíssima, né? A Primavera Árabe, né? Que também mostra a indignação. E na verdade está tudo isso aí, está aí, né? Está tudo aí. A gente não pensa que acabou, não. Pois é, então na verdade o que falta é essa ausência do diálogo que acaba empoderando novos atores sociais, e às vezes esse empoderamento pode ser bom ou pode ser ruim, né? O empoderamento pode ser bom ou pode ser ruim, pode dar sim, aí desculpa, mas eu vou usar algumas expressões aqui, pode dar sim voz para mainardistas, olavetes e outros mais, que vai carrear nesse ódio social que você coloca, que a gente vê por aí, mas é sim uma ausência, uma fraqueza do Estado, uma fraqueza das instituições de não conseguir dialogar com a sociedade. E uma desregulamentação das empresas, né? Porque também tudo isso, se você for um pouquinho antes de 2008, está lá os movimentos de desregulamentar o máximo possível o capital, né? Ter uma construção de precarização, de mão de obra, de tudo isso aí. Cada vez menos, né? Cada vez tem menos força. Agora, eu queria voltar um pouquinho aqui para o Carlos entrar nessa conversa, num ponto que eu acho que o Estado está mostrando a cara, a sociedade está mostrando a sua cara. Quando você vê esse ódio social que a Andréia falou ainda há pouco, quando você vê a dondoca de... Dondoca já é uma coisa pejorativa, né? Mas que entra no salão e faz um escândalo porque ela vê uma babá fazendo a unha, ou quando numa reunião de condomínio de um prédio na zona sul do Rio de Janeiro, um condômino reclama porque uma faxineira está parando o carro dela na vaga e está pagando, alugando essa vaga para fazer faxina na casa do vizinho dele, esse ódio social fica muito evidente, fica muito claro. Como é que isso vai levar a alguma coisa boa, ou vamos ter que passar por uma ruptura dolorosa, por um problema sério social para chegarmos a um cenário melhor? Esse ódio social contra o povo brasileiro sempre houve por parte das oligarquias brasileiras. Esse ódio social foi o que deu o golpe de 64. O golpe de 64 não foi um golpe militar. Foi um golpe civil militar. Um golpe que as oligarquias deram com o apoio da classe média alta. Não é? Isso é muito claro. Por exemplo. Não é? E esse ódio puniu brutalmente aqueles que se colocaram contra esse movimento. Por exemplo, o deputado Rubens Paiva, que foi o relator da CPI do IBAD. O deputado Rubens Paiva foi torturado e assassinado porque foi o homem que desbaratou a compra de deputados do Congresso Brasileiro na eleição de 62 pelo IBAD. O IBAD financiou um número imenso de candidaturas. E nunca isso foi dito. Nunca isso foi dito. Fica parecendo que o Rubens Paiva foi uma vítima, exato, quase que por engano. Não é? Ah, não, pegaram ele ali, mas não. Foi uma vítima estratégica. Ele... A UDN toda foi financiada. O Mário Covas recebeu dinheiro do IBAD, por exemplo. Foi financiado pelo IBAD. Um dos homens financiados pelo IBAD foi o Mário Covas. Quer dizer, então esse ódio social venceu em 64 e impôs uma lei do silêncio aonde esse ódio ficou disfarçado. Disfarçado de uma democracia formal, sem conteúdo, sem substância. Né? E agora a população brasileira está querendo mais do que essa democracia sem conteúdo, sem substância. A maioria da população, quando eu me refiro à população, me refiro à maioria da população. Quer dizer, esse sentimento vem, e é um sentimento latino-americano. Se nós olharmos, por exemplo, desde a crise do neoliberalismo na América Latina, a direita não ganhou uma eleição sequer na América Latina, não ganhou uma. Não é um lugar onde ela tem ganhado a eleição. A única forma dela voltar ao poder foi através de golpe de Estado. O golpe de Estado contra o Lugo, o golpe de Estado contra o Zelaya. Não há uma eleição sequer que a direita tenha ganhado. Isso desespera. E nem na Venezuela. Não, nem onde na Venezuela. Tanto, menos ainda na Venezuela, onde tanto se propaga que aqui no Brasil, que a direita venezuelana e tal. Veja que situação desesperante para eles. Veja que situação desesperante. Eles têm os meios de comunicação na mão e pé nas eleições. E aí, claro, esse ódio que não precisava se manifestar vai se revelando de maneira mais evidente. Quando você vê um Ney Matogrosso dizer o que disse, Ney Matogrosso, que é um homem que, né, o Aldir Blanc disse que a grande referência de censura que ele viu na vida dele foi no Palácio Catete, quando ele estava lá sendo censurado. Ele viu um general entrar desesperado dizendo que tinham que censurar o Ney Matogrosso porque o neto dele estava dançando igual o Ney Matogrosso. Ele falou, bom, então quando o Ney Matogrosso diz que as pessoas vão fazer mais filhos por causa do Bolsa Família para ganhar mais R$50, realmente é uma falta de noção da realidade muito completa. Agora, o Ney Matogrosso, tudo bem, é um cara que você pode, de repente, conversar com ele e fazer ele revogar essa posição. Agora, há pessoas com quem não se pode conversar, porque partem do irracionalismo absoluto. É o irracionalismo que se apoia pela violência. E há pessoas muito bem preparadas, há pessoas tipo Olavo Carvalho, pessoas que são, né, Demetrio Magnoli, são pessoas que... E se dizem bem então, preparadas, né? Não, se digo, tem um nível de sofisticação. Sim, porque o Ney Matogrosso, você conversa com ele, o Ney Matogrosso reconhece que ele não é. Exato. E ele reconhece isso. Agora você vai conversar com o Olavo de Carvalho, que é o filósofo. Ele astrólogo, põe, né? Astrólogo, né? Lembro do Astro, já novela O Astro. Então. Exato. É complicado. Eu puxaria de novo aqui a intervenção do Carlos aqui para a questão da mídia, que, na verdade, também se omite na questão de um diálogo franco com a sociedade. Porque essa mídia, se ela quisesse, na verdade, dar fim a esse tipo de intervenção, entenderia os benefícios que existem nos programas de compensação de uma sociedade que foi abandonada, com a política de cotas, com o Bolsa Família. Não dá para você... Eu não tenho mais argumento. Eu abro o Facebook, o cara prefere... essa história é verdadeira. O irmão do porteiro aqui pediu demissão porque o amigo dele tem 7 filhos e vive de bolsa. Porra, não dá pra viver. O cara pode ter 10 filhos que não vai viver de Bolsa Família. Só o Ney Matogrosso acredita nisso. Não existe isso. Então essa omissão da mídia também, é uma omissão pensada, né? Para tentar desfazer e captar uma parcela de uma classe média que pode vir ou não a votar. Só um dado importante para mencionar. Você vê, o Bolsa Família, ele tem no orçamento mais ou menos o valor de uns 25 bilhões de reais e tal. Sabe qual é o Bolsa Saúde para a elite? Através de isenção fiscal no imposto de renda? As pessoas contratam seus médicos privados e deduzem imposto de renda, é 20 bilhões de reais. Só de Bolsa Saúde para a elite contratar seus médicos privados ou seus planos de saúde é equivalente ao Bolsa Família, fora o que se aplica e ganha em juros através de uma série de aplicações que o governo oferece. Quer dizer, o Bolsa Banqueiro, o Bolsa Classe Média Alta, que se manifesta com juros e que é 10 vezes o valor do Bolsa Família, não é? Não estou nem contando, só estou contando o Bolsa Saúde, que é equivalente. E aí disso a gente vê, Golo, o que acontece é isso. O que acontece é que isso vai gerando atores sociais diferentes, deslocados de entidades que antes tinham representatividade, um desaguar nas ruas dessas micro-indignações, que juntas se tornam uma grande indignação, contra o quê, contra quem, a favor do quê, ninguém sabe, né? Mas que abala essas estruturas de um modo geral. Essa oligarquia e esse establishment brasileiro sempre foi contra. Você pega Nina Rodrigues lá atrás, entendeu? Autor da sociologia, que tinha um aparelho para medir cérebros crânios de negros para dizer se o negro ia cometer um estupro, ia cometer um assassinato. Sempre teve isso. Então, se antes isso era uma questão biologizante, né? Então a gente separa pela biologia, esse momento já foi uma questão racial, hoje é uma questão social mesmo. A jornalista Flávia Schilling, que é filha do Paulo Schilling, que trabalhava com o Jango na época do golpe de 64, ela deu um depoimento que eu achei muito interessante, em que ela diz que se lembra, ela menina, andando pela rua na Zona Sul, Flamengo, Botafogo, assim, de carro, passando por ali no momento do golpe, ali naquele caldo ali do golpe, e vendo as velas acesas nas portas dos prédios, nas janelas, as pessoas espantando o comunismo. Mas não era só não era só nos apartamentos ali na Rui Barbosa, não era só Oswaldo Cruz, não era. Era também nas favelas. Ela via também nas favelas esse tipo de manifestação, o que mostra esse ranço reacionário, como é que a estrutura de poder é a mesma e vai moendo a cabeça das pessoas ao longo dos séculos. Vocês acreditam, para nós que estamos caminhando já para o final do programa, que hoje, com esses meios de comunicação, com essa internet, com todas as plataformas que nós temos, as mídias sociais, as redes sociais, isso está mudando de alguma forma? Você pode romper com essa linha de transmissão do pensamento? Vamos lá. Começa você, então, que está fazendo não. Eu não acredito, Golo. De verdade, eu não acredito. Primeiro, eu queria dizer o seguinte. Eu sempre acreditei, durante uma certa parte da minha vida, porque eu nasci em 68, E essa propaganda era muito forte. Eu sou fruto de propagandas muito interessantes feitas pela ERP, né? A Agência de Estado de Relações Públicas, né? 50 milhões aí, todos juntos. Eu sou fruto disso. Você também tá menosprezando, eram 90. 90. Você já tirou para 50. Sou fruto disso. Você tirou 40 para a oposição. Botou 40 no PMDB. E do dualismo partidário. Eu sou fruto disso, de um modo geral, e sou fruto também de achar que o comunismo comia criancinhas, né? Depois eu descobri que eram os padres que comiam, mas tudo bem. De um modo ou de outro, eu não acho, de um modo ou de outro, Golo, eu não acho que a gente vai conseguir romper com isso, porque a estruturação que se tem de uma direita ou de um conservadorismo, não vou nem colocar a culpa na direita, mas de um conservadorismo que não tem nem direita nem esquerda, né? Conservador é conservador e ponto final, né? A estrutura que se tem em torno desse conservadorismo é muito mais forte do que as outras vozes para impor pensamentos, impor ideias que vão se tornar uma opinião. E aí eu vou concordar com o que o André falou agora há pouco, né? A mesma sociedade que está ali na rua discordando de alguma coisa por conta dos 20 centavos, é a sociedade que vê um retrato falado de uma senhora no Facebook, capitaneado por um site de notícias, e vai lá e lincha a pessoa. É a mesma sociedade. Então essa sociedade, infelizmente, nós não temos uma base, um sedimento bom na sociedade para que ela faça o discernimento de opiniões. E aí o papel da mídia, o papel dos sindicatos, o papel da igreja, o papel da escola, da educação, extremamente importante para formar essa massa crítica e fazer com que a sociedade consiga, na verdade, esse discernimento claro. Porque senão o que for jogado na rede vai virar um boato, vai virar algo forte e vai ter sim um movimento manada em torno daquilo. E se esse movimento manada estava lá nas velas, lá na década de 70, hoje esse movimento está sim em posições que as pessoas compram sem fazer comparação. E aí a crítica da mídia mesmo, que deveria ser a mídia, que vá lá e faça o contraponto. Vê lá o que aconteceu lá com... E a gente tem diversos exemplos. Renato Aragão está sendo esculachado no Facebook por conta de uma atitude que ele não teve. Disseram que ele, por conta de uma atitude dele, todo mundo sabe que o Renato Aragão divide o papel dele como humorista e o papel dele como cidadão. E ele não gosta dessa confusão. Pegaram isso e colocaram que ele entrou num shopping, um vigilante do shopping foi pedir para tirar uma foto com ele, ele fez uma queixa no shopping e o cara foi demitido. Isso no Facebook rolou assim direto. Não, virou um pedido dele para demitirem o cara, para começar por aí. Virou que ele foi à gerência e pediu para demitir o cara. Aí o shopping diz, não teve ninguém demitido nos últimos 30 dias. Mas aí já... Renato Aragão, não adianta mais. Mas aí já é demissão. Aí é o negócio da greve, né? Não adianta mais. Aí é a greve lá em cima na manchete e o resultado da greve lá embaixo em uma coluna no cantinho. André. Eu... Para não dizer que não acredito em nada, acredito no Fórum Social Mundial, que é um movimento internacional que tenta discutir propostas mundiais de combate ao grande capitalismo, como a taxa Tobin, né, taxação do capital financeiro, como investimento de 4% das grandes fortunas no saneamento básico mundial. Né? Então, para não dizer que não acredito em nada, acredito em movimentos internacionais que tentam mostrar alternativas viáveis de conter fazer a mercantilização da vida das pessoas, né? Das relações sociais, da educação, e a gente nem falou muito aqui, né? Das medidas que, por meio da educação, também mercantilizam as pessoas, né? Esses projetos das ONGs e essa coisa padronizada de currículo escolar, de avaliação externa, tudo isso que está nesse pacote imenso. Então, para não dizer que não acredito em nada, eu acredito numa organização internacional de ideias que possam defender a vida, a sociedade democrática, a capacidade das pessoas de formularem alternativas para o seu cotidiano de uma forma coletiva e não individual. Né? Então, acho isso que aí existe alguma medida. Agora, assim como a internet em si, as redes de comunicação em si, elas são instrumentos que estão em disputa, né? Tanto por um pensamento conservador como por um pensamento transformador. Então, não são definidores em si. Se você pensar os efeitos das tecnologias da comunicação no nosso trabalho, por exemplo, da intensificação do trabalho, né? Que você trabalha quase 12 horas, mais que 12 horas por dia, se a gente vai calcular, com o e-mail, com o telefone celular, com isso, com aquilo. Então, tudo tem dois lados, né? Tudo tem. Não é uma coisa boa por si. Agora, são potências, mas potências que sem uma proposta política, elas se desfazem. O Carlos Eduardo vai entrar agora então nesse negócio, porque a Andréia falou dessa internacionalização, e essa internacionalização ela está muito a propósito da crise internacional, dessa crise mundial. Eu queria que você fechasse, amarrasse em 2 minutos tudo que nós conversamos aqui. Nada além de 2 minutos, lembra disso? Não é teu tempo, bem que ficou para você. O pipi é, o abacaxi é seu. Meu nome é Enéas. Bom, não, eu acredito sim, eu acredito nas possibilidades de mudança. Acho que a direita está na defensiva na América Latina e no mundo. Os Estados Unidos e a Europa, que foram, ainda são, centros hegemônicos no mundo, estão claramente em posição de perda, de hegemonia no mundo. Uma crise política, econômica, social profunda nesse país. Os Estados Unidos perdeu, por exemplo, a capacidade de estabelecer a política monetária que ele tinha nos anos 80 por causa do tamanho da dívida pública. Os Estados Unidos não pode elevar a taxa de juros por causa dos problemas que isso vão gerar nas contas internas dos Estados Unidos. Então, tudo isso coloca, enfim, o imperialismo, ainda que ele assuma uma característica muito violenta, de guerra, etc., mas coloca ele na defensiva em relação à liderança moral, à liderança intelectual, em relação também à capacidade de empreendimento econômico. Estão tomando aí uma derrota importante na Ucrânia. Várias partes da Ucrânia estão, enfim, fazendo plebiscito e reivindicando adesão à Rússia. E eu acho que também aqui na América Latina a direita está muito na defensiva. E se nós tivermos aqui uma esquerda mais ousada, eu acho que nós vamos poder caminhar muito mais à frente do que nós estamos caminhando. Acho que esse debate na sociedade, esse contraditório, também é um processo de aprendizado. As pessoas vão aprendendo que não se pode, por exemplo, acusar alguém de maneira precipitada, vão vendo a barbárie que foi cometida. É um aprendizado duro, terrível, mas é um aprendizado. É porque tentativa e erro, né? É uma coisa sempre muito empírica e apanha muito para prosseguir. Sim, mas eu acho que, por exemplo, hoje a sociedade está muito mais consciente em relação à sua história do que os nossos estudantes hoje têm muito mais informação sobre o golpe de 64, sobre suas consequências, do que se tinha há 20 anos atrás. E isso tem que ver com a produção de filmes, tem que ver com a circulação de informação. Eu sou otimista, não é? Quando eu vi essa juventude em junho, essa juventude de 14, 15, 16 anos, saindo na rua e fazendo seus professores aprender com eles também, eu fiquei muito otimista em relação ao futuro do país. Legal, é bom. Bom, a gente tem um ponto de vista otimista para encerrar o debate de hoje, que foi um debate que teve um tom muito realista, digamos assim, desde o começo. Eu quero agradecer a participação do Márcio Ferreira, colega jornalista, professor do curso de comunicação da Veiga de Almeida, a Andréa Fetzner, que é do Departamento de Didática e Programa de Pós-Graduação da Unirio, e ao Carlos Eduardo Martins, professor do Departamento de Ciência Política da UFRJ. Um bom começo de semana para você, uma ótima segunda-feira. Amanhã às 10h05, o Tema Livre estará de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.